em qualquer quebrada. Pilantra deu mole e morre, rapidão vira história. Língua solta, X novagem, isso vai dar em desova. Mais uma mãe que chora pelo hipócrita, que não aguentou, bateu com a língua nos dentes, vacilou, vai ter quem cobra sem dó. A tia me disse que foi à toa, então fica na sua, é só uma ideia. O pai pra porca, sangue bom, eu vi algumas mortes por aqui, de comédia que não segurou e fez da casa de louco cair. Dando sequência ao episódio, mó alombrado, só formiga pra dentro da boca de quem tava inchado na guia. Pra que comentário desnecessário, atrás o lado, não gambé. Eu sou de pouco tempo nesse bairro, é tanta treta em nossa vida, pilantra tipo imi, só o gambé pulando, correndo, gritando no estilo os ninja. Lombrado embaçado, tinha uma Kombi, dois palio, não tem condição, coordenada muito certa, caguetado no alvo certeiro, uns metros e uns pesos, mó esparro, ninguém corre, bateu a lanterna no terreiro. Clima tenso, tipo filme de terror, queria só entender o que cê, cretino ganhou, me preocupa. O louco daqui a pouco tá na rua e vai voltar cobrando vacilo, sai da reta quem tem culpa. É conversa, dinheiro pra não entrar no tombeiro, mas se quebrar pra direita é o recanto. E não é segredo, por causa de alguém, e você sabe quem. O pilantra que hora dessa vai ver que é feio o trem. É assim, é quebrada que for. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não há nada de esquerda. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não há nada de esquerda. Sempre na atividade, quem afirma é contraste. Ideia de X9 conosco, não vira essa viagem. Se comenta a vida alheia, qualquer hora paga o preço. Por isso quando perguntar não vi, nem conheço. Eu vi vários malucos desse lado cobrarem, preocupou com a vida dos outros, tomou vários pipocos. Então preste bem a atenção, se proceder é de vacilão. X9 não tem perdão, na periferia o menos considerado, o mais desprezado. Só atitude errada e da janela delatando vários camaradas, ou leve trás da periferia. O que vê à noite sempre comenta no outro dia. Fica esperto, língua grande, se aquiete no seu canto, porque aqui é favela. A lei ela é severa e o proceder fica mais fácil quando pouco se conversa. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não há nada de esquerda. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não há nada de esquerda. Já me rodeia o perigo, fudido, mas tô vivo e de boa. Eu sei que falar demais é prejuízo, eu quero é mais correr atrás, em prol da paz, dar no mole jamais. Na terra do Uai, respeito no gueto, só venha somar, faz conceito e ligeiro ri. Sempre nunca vi, não sei nada a respeito, é isso mesmo. Aqui, rap mineiro, boca pequena, não tem boi aqui. Paga o preço, embaça no 2x2, absorve, distorce. Semente, conversa fiada, qualquer hora tira o gole. Isso acontece, né, de agora, pô-nos em mão na mira do cano. Acredita, trairagem vem de uma rapa miliano. Teve ancestral, que no passado fez nós passar mal. Caguetava as fugas na madruga no matagal, dizendo aos capitães do mato quando íamos fugir. Sentava o dedo sem receio, quem pegasse tava polim. Criança, mulher, cê imagina o desacerto, foi feio. O foda é saber que o autor foi um de nós mesmo. Do mesmo jeito é hoje, não só no Ribeiro. Te desconheço, dá nojo de você sujeito. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não há nada de esquerda. X9, invocado que ele não tem boi, paga o preço. Pra uns acaba mal. Lá do norte, se me perguntar, não vi, não conheço. Não vi, não conheço. Quem tem o dedo de gesso? No que acaba mal. Pra uns acaba mal. Não acaba não mal. Mesmo se sei, não sei se sei. Morro cadeado.